Operação 4, já com Salvador. Bola 7 no 4, com flash, aproximação, torre 18-6. 18-6, boa noite. Boa noite. Até 3 mil pés, 3 mil pés, 1.003 ajuste, Oscar Hotel Vila. 3.003, Oscar Hotel Vila. Salvador, boa noite, bom, 714. 714, nome estado final, cheque treino de pouso, 120 graus, 5 nós. Mundo livre na 10, informa bastante fechado, bom, 714. Hotel Kila, plano em papo. Copiado, Hotel Kila. Esse mantém a 3 mil pés. Esse mantém 3 mil pés, Hotel Kila. Gol no 606 vai prosseguir até 4 mil pés. Ajuste no 013. Para 4 mil com 1013. Gol no 606. Não está autorizado, chame táxi. O gol no 606, devido à aeronave em missão aeromédica, não será possível a ultrapassagem. Inicia a redução para 2,90 nós e para o sequenciamento, curva à esquerda na rua 035. Esquerda 035, som de detonação, reduzindo para 210 nós e descendo para 4.000, 1,606. Estimativa no 606, limitado pelo curso do localizador. Limite ao curso do localizador, no 606. Oscar Hotel Kilo, curva à direita, rua 055, para interceptar o localizador. Desça para 2 mil pés, resposta estabilizada. Estabilizador, na 3226, pessoal. Vai reportar estabilizado, 2 mil pés. Na 3226, torre 18-62. 23, obrigado. Salvador, boa noite, 3226. Dormir avistado na sequência final, aguarde a transmissão de pouso. Guarda, 3226. Hotel Kilo corrija 5 graus à direita, 060 proa. 060, ciente, é o Hotel 714, solo aos 43, linha direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Gente, linha direita, Alfa, chame antes da Juliette, gol 1714. 3226, livre pouso, 120 graus, 5 nós. Livre pouso, tá 3226. Ajuste no 013, irá ultrapassar o curso localizador após será retornado para reintercepção. Check, na proa 035-2013, ultrapassa o curso, aguardando retoração para reinterceptação, ou no 606. Controle, o Ostotokilo autoriza descer para 1.70? 1.700, quer dizer. Afirma com referência visual. Com referências com solo afirmativo. Coloca o hotel aqui, autorizado. Gente, descendo para 1.700. Salvador, boa noite, 05, pronto para o táxi com 82 a bordo, 2 horas e 40, autonomia, alternado Maceió. Saliu o táxi à direita, até a espera, confirma 87 a bordo. Afirmativo, não, corrigido, 82. Ciência, pronto para decolagem. Acusa, pronto para decolagem. Confirmando apenas livre ingresso já e alinhamento, não, não já? Não, pedi para reportar pronto, mas se já está pronto agora, já pode ir ingressando, alinhar e manter. Ali mantendo, é 0. 60 para interceptar o lock. Direito no 60 para o lock. 1606. Perdão, 26, só os 4.000, livrou, táxi Alfa, Juliette, portão 7, não me escuta. Alfa, Juliette, portão 7. 714, esquerda, portão 5. Esquerda para 05, no 714. Cinco livre alinhar e decolar, 120 graus, 5-2. Livre alinhar e decolar, 5-0, no 8-0. Aviona, desça para 2 mil pés, no ajuste no 013, reposta habilitado na LS. 2 mil pés, ajustando 23, você está habilitado na LS, na 328, no avião. Total Kilo, reposta visual com aeródromo. Avistado, fui LS, vou fazer aqui. Hotel Kilo, complete aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, nossa, Hotel Kilo. Torre Salvador, Tapatango, nossa, Hotel Kilo. Acho que Hotel Kilo continua a aproximação, pretende pousar no 0 ou no 7? 1 no 0, nossa, Hotel Kilo. Gente, reposta o trem checado final no 0. Passar trem baixado e checado na final no 0. 05 decolou aos 48, controle 1935. 1935, obrigado. Controle de Salvador, voo no 805, transfere o ônibus. Diego no 805, suba ao 370, você da PUCA. Vida PUCA, sobe para o 370. Tranquilo, baixado e travado. Até aqui no livre pouso, pistão no zero, vento de 1,30 graus, 5 nós. Vente, livre pouso, nossa, até aqui. Estabilizado no ILS, GO no 606. No 606, complete aproximação, torre 1862, é grato pela colaboração. 1862, eu disponho, uma boa noite, no 606. Boa. Torre, boa noite, GO no 606. No 6, continua aproximação, área de autorização de pouso no 0. GO no 606. Oscar, até o quilo, solo 5-2, táxi à direita, qual parte que vai estacionar? Táxi 5, você está aí, tá? Ok, gente, táxi na minha escuta, conhece o caminho já? Afirma. Ok, está autorizado direto, táxi até o pátio 5, chame pra, no cruzamento da 1-7. Gente, vai chamar o cruzamento da 1-7, Oscar, até o quilo. 606, livre pouso, 1-40 graus, 629, pista 10. Livre pouso na 10, ou no 606. Estabilizado, 3, 8, 9. 18, 9, 1, completo aproximação, torre 18, 6. 18, 6, 3, 3, 2, 9, obrigado, uma boa noite. Boa. Torre Salvador 3891, uma milha do Linha Serra, Baixo Salvador. Boa noite, 4062, desce para 2 mil pés, chegada Mari, proa de etapa presente. Mil e 13, 1016. 1805 vai chamar o centro Recife, 12545, alternar 12085. 12545, alternando. 12685. 12685, obrigado. Solo ao 55, livre à direita, táxi Alfa e Índia, portão 3, na minha escuta. Alfa e Índia, portão 3, na 2.1, no Pedro. 3891, cheque trem livre pouso, 120 graus, 612 nós. Trem livre pouso, 3891, está embaixo da base. Então é o Gol no 606, é, tá Juliette pra Índia, pra Cruyff, não tá interditado mais? Confirme para o Torre. Tem informação no ATIS que da Juliette, entre a Juliette e a Índia, da Cruyff, tá interditada. E você pediu pra nós interceptar na Índia, e eu acho que tem interceptado também fechada ali, pelo visto. Não, é pela Juliette, ok? Esquerda, Juliette, portão 3. Ah, ok, tô aqui pra mim, é a Juliette, obrigado. 891, solo 58, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 08, no 3891. hotel Kilo livre cruzamento, Terra Star, frequência livre estacionar. Boa noite, Gol no 806, desça para 2 mil pés, proa de etapa, um ajuste 1-0, 1-3. Gente, da presente da Gol aí, tá? Descendo para 2 mil, ajuste 1-0, 1-3. Gol no 806. pode estar estabilizado, 4062. Salvador, gol no 7, gol no 4. Quatro, só um minuto para a cópia. Aracaju, já aprovado o nível 2. Quais são? É isso, 2, 3, já aprovado. Só um minuto para a cópia, subida pouca. Ok, obrigado. Na escuta. 4062 compete aproximação, torre 186.